Uma, dois, três, serviço radar terminado. 3 milhas para a posição coral, chame Deus na frequência 120, decimal 1. 076. 3144, via Juliette, portão 04. Via Juliette, para o portão 4, 3144. 170. 170, está 323. 1924, vou ir na proa de TAP. Direto em TAP, está mantendo reduzido devido ao centro, pode acelerar se quiser, o 924. Mantenha 2509, número 2 na aproximação. Ok, 2509, direto em TAP, ou 924. 06, no solo de 45, livre frequência. Livre pouso na pista 10, passaria do 2230. Então 3283, reduza para 2309, número 3 na aproximação. 230, pode prosseguir descida, está 3283. E essa para nível de voo 070. 070, 3283. Bravo Delta na escuta, cópia. Bravo Delta, autorizado de Léus, 100, uma centena, via Golf 677, da 10, prossegue na Golf 677, uma centena até Coral, após cancela 085, prossegue visual direto, decolada 10 com curva direita na subida Coral, aciona transponder 0172, e o controle 119, decimal 8. Só corrigindo o transponder, Juliette Bravo Delta, vai alterar o transponder para 0271. Bono 941, confio em velocidade de casa. 240. Sim. Subida Coral, decolando 10 com curva direita, ok, Juliette Bravo Delta? Solid on ground, American 238, ready to push and start, from Okay, 1-1. Ready to push and start, from Red Taxi, American 238. Push and start, from Taxi. Olha o passo 2-0, meu professor. Prossiga, passo 2-0. Estou ponto em risco, pastor 2-0, aguardando já solicitar o centro Recife, mesmo não possuir a CH ainda no sistema, a minha amiga está procurando solucionar o problema, que assim que eu tiver eu chamarei para a cópia, o acionamento ponto em risco. Só para Não é necessário chegar ao centro Recife aqui para poder autorizar o pastor 2-0, estou aguardando apenas a confirmação do centro Recife. Direita 2230, grato. Alfa, Zulu Delta, solo, ingressamos na posição 2. Gente, boa tarde, Alfa, Zulu Delta. Uma boa semana pro senhor, Zulu Delta. Vamos. Solo, Salvador, boa 2230, passaredão. Boa tarde, 2230 passaredo, táxi Alfa e Kilo até o pátio 3 e fica atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, 2230, fica atento. 13525, chamei a 6293. 136, decimal 25. 13325, 6293. 1924, reduza para 2109. Desça para nível de voo 050. E 210, gol 924. 3283, reduza para 2009. 209, tá 3283. Bravo que o uísque decolar 850, chame controle 119.8. Bravo, que Luiz, que bom dia. Mantenha-se condições visuais do corredor Axel no meu pé. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Sané 6254, chame centro, Recife na frequência 125.1. Alterna, 133.25. 351-325, 162-54. Para 1909, desça para 3000 pés, permaneça o ajuste. 3000 com o mesmo ajuste, reduz 1090, voo 924. Você agradecido, dá 3283. Dá 3283, desça para 4000 pés, permaneça o ajuste, reduza para 1909. Ok, reduz 4000, desce 4000, reduz 1090, para 3283. Taxi Alpha 3-1-1. Approve taxi Abram 1 after taxi India and Alpha. On the taxi Alpha, call 118.95. Altimeter set 1014, have a good day, good trip. India Alpha, Alpha 118.95, taxi 2-3. Estacionado, 4 a bordo, 4 de autonomia, alterando Salvador, está pronto para o táxi? A saída do pátio 3, Vitor Charlie Hotel, reporte para ingressar no pátio principal. 03, vai passar para ingresso principal, Vitor Charlie Hotel. Salvador, pátio 20. Juliette, Tango Zulu, desça para nível de voo 050. Leonardo, tem alguma previsão para poder pegar autorização para a boa estrutura? Então, pastor 20 já chegou aqui a sua autorização, está pronto, cópia? Vai ter pronto, cópia. Pastor 20, Porto Seguro, 260 está autorizado. A aerovia vai prosseguir. Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Porto Seguro, aciona 5527, controle 119.8, Pastor 20. Pastor 20, autorizado Porto Seguro, 210, Upper Whisky 50, decola da 10 curva direita da El, Leda, após direto. O transponder 5527, o O controle 598 está chamado ponto para o táxi. Muito grato pela programação. Todo zero. Tio Pastor 20, tem livre táxi em posto na hotel para o cruzamento. Vou botar no hotel, Pastor 20. Vitor Charlie Hotel, tá visual com a aeronave da American Airlines, taxiando através do 612. Afirmativo, visual. Vai seguir o tráfego, ok? Segue o tráfego número 2, ingressando no pátio principal após Índia e Alfa. Ponto espera da 10, vai chamar a torre 198, decimal 95, altímetro 10-14, tem um bom voo, Vitor Charlie Hotel. A aeronave vai passar agora, após Índia Alfa, no ponto 7-95, Vitor Charlie Hotel. Papa, Charlie Mike Papá, na escuta, cópia. Charlie Mike Papá, São Paulo, Congonhas, nível 430 está autorizado. Aerovia Pesulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepto Pesulu 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, após Pirassununga, Papá Índia Romeu e após conforme. Decolada 10 com curva direita, correção decolada 17 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5540, controle 119, decimal 8. Movimento ILS, X-Way, chame torre, 118, decimal 95. Estabilizado, 895, obrigado, até mais. 3823, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporta autorizado. ILS, tá 3283. Charlie Maguapá, tá no Pat 5 Aerostar, confirme pessoas a bordo. Chama torre 118, decimal 95, para acionamento, táxi decolagem, altímetro 10-14, bom voo, Charlie Mike Papá. Ponto 20 no hotel para cruzamento. Boa tarde, Gol 924. Gol 924, continua a aproximação, o ar de pista livre, o vento é de 1-20 graus no 3 nós. Aguarda a pista livre, Gol 924. Gol 941 no solo 57, livre à direita, chame o solo 121 decimal 9. Gol 3283. American Airlines 238, maintain holding point. 1924, livre pouso na pista no 0, vento 120 graus no 3 nós. Livre pouso, gol 1924 na pista no 0. Charlie Mike Papá, livre assinar, chame táxi. Bravo Kilo Whisky na escuta. Bravo Kilo Whisky está recebendo o controle, está 323, forte. Controle, o 323 oferece ponte, se quiser. Na 3283, informe o Papatango Bravo Kilo Whisky que o controle está ciente que ele vai fazer o corredor Bonf e depois Interlagos, retornando para Salvador. 220, Juliette. Ok, Luiz, aguarde só um minuto para eu receber as instruções de controle e já te passo. Controle e prossiga para o 3283. Então, 3283, ciente que o Papatango Bravo que Luiz que irá retornar para Salvador. Complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95, grata pela colaboração. Torre 295, tá 3283. Metrô no 0, no 4, bom voo. O 3203 continua a aproximação, aguarde autorizações de pouso, pista. O vento no momento é 1-0 graus no 3 mais. Prossegue aguardando a nossa liberação. Calma 323. Bravo Delta, mantém a posição na saída do pátio 3 aguardando, ok? Bravo Kilo Wings, prossiga, vou fazer a ponte. Zero de direito, chame o salão 2129. Livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, tá 3283. 64, controle 119, decimal 8, 1104. Chame táxi 1104. Alô, boa tarde, gol 9241. Gol no 941, ingresso Juliette, portão 62, é gol no 941. Juliette, 9241. 924, boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 924. Alfa, na reportagem da Juliette, 924. Amador, gol na 754, informação Mike 390, Campina Grande. Mantenha a escuta aguardando, gol 754, prepare a Pucas e Pá. Aguardando Pucas e Pá, graças a Deus. Ah, 2000 pés. Ok, o Juliette Angolão. No solo 03, livre direito, chama o salão 219. 219, obrigado, são 323. Sou Salvador, tá 3283, livrou. Runway 10, winds 110 degrees, 12 knots. Clear the line up and take off runway 10 on back 23. Direto, decolada 10 com curva esquerda na subida Pucca, transição de par. Aciona 5556, controle 119, decimal 8. Autorizado 390, Campina Grande, Atlas Zulu 10, Neuma direto. Decolada 10, primeira curva esquerda. Pucca de par, 5556, 198, controle, voo 1754. A subida é Pucca, após vai voar Jamo, após Zipar, ok? Pucca, transição Zipar, gol no 754. Pucca, Jamo, Zipar, direto. Correto, gol no 754, portão 8, chame pronto, pushback. Chamaremos. O 924, antes da Alfa. Juliette, antes da Alfa, não, antes da Juliette, gol 924, via Juliette para o portão 10, portão 10, gol no 924. Juliette, perdão, para o 10, 924. 3283, antes da Juliette. Prossegue seguindo o Boeing 737 à frente, após via Juliette para o portão 02, na 3283. Ó, Juliette para o 02, na 3283. Bravo Delta, observa o ingresso das duas aeronaves após o segundo tráfego Airbus Latam. Vai prosseguir via parte principal Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, vai chamar a torre em 118, decimal 95, altímetro 10 no 4. Tem um bom voo, Juliette, Bravo Delta. Salvador, boa tarde, azul 4089, 5 de novembro para Vitória 340. 01, tem ponto de espera. 20. American Airlines 238, Airborne T05, call Salvador Approach Frequency 119.8. 119.8. Pode confirmar, Gael Leda. Direto Eudes. Aqui, atualizado a edição 340 para Vitória. Na decolando da 10 com curva direita, da El Leda Eudes, 5542 é transponder, 198 é o controle. Pela Upper Whisk 50, o azul 4089. Então, ou não chame pronto, azul 4089. Chamará. Papá, decolado 06, chame controle 119.8. 198, Charlie, mãe, papá. Eu vou decantar, Clementine 380. 380, moment departure. Omar Departure, flight level 380, Mike 23. Aciona padrão 0161, controle 119, decimal 8, torre 118, 95, Vitor Mike Quebec. 119, decimal 8. 198. Papá, papá, Charlie Mike, papá. Charlie Mike, papá, contato. É um bom voo, Vitor Mike Quebec. Firme o Charlie Mike, papá. Charlie Mike, papá, contato radar, suba o 430, saída da El. 430 da El, Charlie Mike, papá. Vitor Charlie Hotel, decolado ao 07, chame controle 119.8. 98, Charlie Hotel. Tá estabilizado, Juliette, tá com gente, reporte iniciando espera. Ok. Poderia confirmar o portão da aeronave, senhor? 4 milhas da cabeceira 17. Ok, o Juliette Angelou cancela o plano, senhor. Vai abrir para a rotatória se for melhor. Eficiente, mantém ainda 2.000 pés, condições visuais, modificado o plano agora 08, vendo a prova da rotatória a 2.000 pés. 2.000 pés para a rotatória, Angelou. Sim, para espera naquela posição rotatória, o Juliette Angelou. Angelou. Controle, bom dia, Vitor Charatel, decolou, saindo da aba, na sua escuta. Charatel, ciente, suba 100 da presente. Ô, senhor, livre, atenção, a centena direto, sem então. Afirmo, suba 100. Beleza. Pessoas a bordo, 1104. Via pátio militar, 1104. Reporte na Taxi Hotel para o cruzamento. Doutor Salvador, Chanea 6320, gestão bomba 70. Chanea 6320, chegando. carga da Mari, desse nível 060. 060 Mari, 6320. Gaetano Zulu, prossiga para a rotatória, agora 1.500 pés, o tráfego do 750, 12 horas, 2 milhas a 1.000 pés, em direção do Nacional. Ok, vai descer para 1.500 pés por rotatória, o Gaetano Zulu. Pesado, continue a aproximação para a pistão 1.7, reporte baixado travado. Ralph-List, livre pouso na pista 17, vento 0, 90 graus, 13 nós. 295, Tangolão. Boa tarde, Salvador, boa tarde, papapá, de mamãe que foca. Papapá, de mamãe que foca, por cima. Boa tarde, mamãe que foca, decolado do NC, tá na vertical da rotatória para pouso Salvador, visual com o carro. Filme o código estacionado. Mantenha a rotatória 510, tem um tráfego 1.650, a final da 17, 5 milhas, livrando 1.000 para pouso, cabeceira 1.7, e tráfego adicional com Charlie 402 a 1.500 pés na rotatória em espera. Mantenha-se na rotatória a 500 pés, aguardando transferência para o controle para a torre, o Lima Magfox. Já tem rotação em espera, 500 no máximo, 102 tráfegos, agora já está em espera visual no setor. Estou com o César 150, alinhado final no 7, na final aproximadamente a 3 milhas da cabeceira. Tráfego bem lento à frente, ok? Espera na rotatória, aguarde final no 7. Lento, né? Pega o valor. Perde. Lima Mike Fox para o circuito de tráfego, chame torre 1895. Estado 112, chame o controle 1.9.8. 14.9.8, ó. Torre Salvador, boa tarde, Lima Mike Fox. Rotatória, visual com carro para pouso 1.7. Gente, pouso 1.7. O Lima Mike Fox, tu te aproxima direto pro pátio ou tem que prosseguir até a cabeceira? É, vai pro pátio 5, senhor. Pátio 5, ciente, eu tô com tráfego na vertical da rotatória, mantendo 1.500 pés. Tem condições de aproximar pela lateral direita, evitando o eixo de aproximação da pista, da pista 17? Afirma. Ok, conforme então, mantenha a lateral direita, pista no 7, evitando a final, aguarde a aproximação direta pro pátio 5. Aproximaria até a vertical do shopping Salvador Norte, depois na sequência o pátio 5, se for o caso, ok? Matheus, está na frente do shopping, a direita do eixo da 1.7, vai reportar para a final do... 1.36. Direto, estamos no 0.150, final curto de 1 milha. Se tiver condições de aproximar com redução, está livre final. Caso contrário, mantenha a espera ainda. 1.35, meia, não. Passa um helicóptero mantendo 500 pés abaixo, à direita do eixo da 17. É, está reduzindo aqui, vai proceder todo. Fique seu trem 110 com 13, bravo quilo, o uísque. Com 328, chega aí para 070. 70. Direto Aracaju, aciona 5555, controle 119.8. Na taxa e aguarde de ingresso. 8-0-6, autorizado para Aracaju, 2-2-2-3-0, que é o Pode Bom, Pode Bom, 6-7-10, você pode dar 1-0, Pumba Esquerda, sai da Pumba, já, direto a Aracaju. Tá com o boletim, 2-2-3-0-2, porque eu vou no 0-6. Então, 6-2, deixa-me pronto, boleto 0-6. Obrigado. 7, retomo navegação em rota nível 105 para Caetité, o retorno ao hotel. Positivo, 105 esquerda agora para o de Caetité, tchau, hotel. Bom voo, Augusto. Controle, bom dia, Juliette, Bravo Delta. Bom dia, Bravo Delta, contato do radar, suba ao nível 100, cedo a Coral. 100, Coral, Bravo Delta. Bravo, cagão. Na taxa Alfa, vai chamar em 118.95 a torre altímetro no 0 no 4, bom voo. Tango Zulu 180, pátio 5, frequência livre estacionada Baité. Vitor Mike Rex estaria pronto para decolagem imediata? Alinhar e manter agora a liberação de pista. Por 2-0. Quando possível, solicita voar direto Porto Seguro. Gente, aguarde. Grato. Salvador, é o voo, 0-0, zero, chega da Mari, desceu 050. Mari, 050. Controle 6320, Dolce, né? É 320, chega da Mari, desceu até 2000 pés. Ajuste 104, reporte Lucas da Banda. Eu ativo Mari, 2000, poderia voar Duna, 6320. Vamos ter chegada, tráfego no setor. Gol 328, desça 3.000 pés, ajuste 10 no 4. Gente, onça 04, alinhar e decolar pista 10, 710 com 14. Isca à direita via pista até o pátio 4, chama pista livre. Quebec, 17, 19, 8, até a volta, Quebec. 19, 8, Quebec. Salvador para Patango, Vitor Mike Quebec, de coluna, escuta. Vitor Mike Quebec, mantenha o número perto no corredor, enche a reporte no farol da barra. Até mil, reporte no farol da barra. Apoio LS. Whisky Yankee Uniforme completo, final ILS, chame torre 118, decimal 95. Canalado 3295, senhor. Boa tarde. Rodou, muito boa tarde, é o Whisky Yankee Uniforme. 203. Whisky Yankee Uniforme, continua em aproximação. É, pode baixar travado, o vento no momento é 1-1-0 graus, 1-3 nós. O Whisky Yankee Uniforme está ciente, a nossa intenção é após o externo prosseguir para uma base pela direita da 1-7. Whisky Yankee Uniforme ciente, reporte para cancelamento da GGG. Botará o Whisky Yankee Uniforme. Momo, após Momo, vai prosseguir direto Lapa e após direto Barreiras. Aciona 5566, controle 119, decimal 8. Autorizado o ingresso no circuito da 17, com curva imediata à esquerda, reporte para girar a base. Estaremos girando base, já estamos curvando à esquerda, ingressando a pé na base. 8-3-5-4-4-7, chame pronto, puxa back. Salvador, gol no 754, portal 08, puxa 10, estou na meta. Prezado, gol no 754, chame táxi. Amarelo, táxi. prossiga. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, acione o código 0116, direto Federação 500 pés, o ajuste 1013, reporte para o regresso. 1013, no ajuste, está alocado 1015, deseja operar para 1016? 0116. 0116. Curva direita, ingressando no corredor axé após caixa pregos. Coordenação com controle para os procedimentos. Acionando 0145, controle 119, decimal 8, Antônio Opera em 118, decimal 95, Juliette, Juliette Bravo. Bichinho aqui uniforme. Bichinho aqui uniforme, confirme o pai para qual era da que serve. A PBT, senhor. Responde, Juliette Bravo. Juliette Bravo, chama a torre para a gente 18-95 para acionamento de táxi decolagem. O altímetro agora 1013, padrão Delmo Voi, bom dia. Pastor 32, bom dia, informação November, prossiga, Pastor 32. Pastor 32, nível 080, para Porto Seguro, está autorizado via Golf 677, decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida Coral, aciona transponder 5535, controle 119, decimal 8. Bichinho aqui uniforme, no solo aos 22, autorizado backtrack, táxi até o pátio 5, mantenha me escuta até o cofre. Xené 6315, boa tarde, chegada a Mande, essa foram nível 050. Mande 050, 635. Boa, salva Salvador, bateria do 2230. 230, Vitória Conquista, nível 180, está autorizado. A rota direto Elefa, após direto Obdute, Oscar Bravo Delta, uniforme Delta, Obdute, após direto Vitória Conquista. Decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5572, controle 119, decimal 8. Está autorizado nível 180 para conquista via Elefa, Elefa Obdute após direto. Decolador 10, sai na árvore, 5572, transponder 198, o controle 2230. Pátio 3, chame pronto, passando 2230. Cruzaremos. Alô, 1754, acionado e pronto o estádio. Sempre esteja a bordo, 4 horas e 20, Fortaleza. Pátio principal após Índia e Alfa, ponto esperado 10, torre 18, decimal 95, altímetro 0013. Tenha um bom voo e bom dia, o gol no 754. Mete, deve estar via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, vai manter o pátio mais 295, quadro 10, 123, gol no 754. Alô, 32, 16 da Santa, 20 da November. Mantém, escuta, aguardando cópias na 32 e no 6. Guardando. Pito Mike Quebec, mantendo no meu pé, frequência livre e coordenação. Xenem 320, complete ali, assistimos em torre 11895. É o Pastor 32. Quero chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, alternada 13325, grave, Pastor 2. Prezado. Aerovia Prisolo 19. Decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciona 5570, controle 119, decimal 8. 370 autorizado Fortaleza, Prisolo 19. Decolada 10 com curva esquerda Momo Froti, 570198. Aí pronto, pushback, acionamento. Tá 3, 2 e no meio. Camarada. Autoriza passar em TAP abaixo de 5.000? Romeu 00, autorizado. O 924 na escuta, cópia Maceió. Juliette, bravo, repórter para ataque. Oceana 6320, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 139, o altímetro no momento é 1093. Sobremodular, entendeu, livre pouso, pista 10, 6093. Afirmo 6320, livre pouso. 6320, confirmado. No Rio Gol, 9754, mantendo o ponto 0, dando 0. Líder 1, helicóptero, mantendo 500 pés e setor. Zero. Cliente, mantém a ponte de ferro, no 754. Mantemos. Se eu tiver hotel, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Xené 6315, reduza 2309, pista 4010, ajuste 1013. 2309, confirme, 2? 4000. 4000, não 014. Gol 600, reduza para 1909. Tráfego 12 horas, 7 milhas, 137 da companhia. Reduzido, 600. Por 3-2, tá livre cruzamento, pista no zero. Reporte na taxiway Delta para prosseguir o táxi. Na 6320, no solo aos 28, nível direito, chame solo 121 do decimal 9. Pastor 32 Delta, pode prosseguir na Alfa, em reporte antes da Juliette para prosseguir, Pastor 32. Delta Alfa, até Juliette, Pastor. Xané 6320, Foxtrot. Bom dia, Xané 6320, via Alfa, reporte antes da Juliette com ingresso. Contarante da Juliette, 6320. O 4 autorizado de colapso, 110, vento 110 graus, 112. Mexe, além da cola, gol 9754. Gente, vamos ver, 00. Né, 6141, reduza 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 2109. O Chanel 6141. Chanel 6315, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3, 1093, próxima esquerda, via Juliette, ingressa no pátio principal, contorno canteiro central após via Índia e Alfa. A taxa Alfa, ponte espera da pista no zero, vai chamar a torre em 118, decimal 95. O altímetro 1013, padrão, tem um bom voo e bom dia. Juliette, Power Intel. Autorotor, boa noite, 06 para o posicionamento no 06. Quem me chamou? Boa noite, 06? Eu aqui, estamos 06 para o posicionamento. Reduzindo 1709, no Xenero, nem a 14. 30, chame controle 119, decimal 8. 798, gol 1754. Controle Salvador, boa tarde, gol 1754, cruzando 1600 para o 390, Pucas e Pá. Gol 754, boa tarde, contato radar, você é da Puca. Boa tarde, Puca, gol 1754. Pés, ajuste 103, autorizado de sinal elétrica, reporte localizador. 2 mil pés, autorizado para localizador, chama 63, no motor. Número 00, continua aproximação, aguarde pista livre. Número 2 para pouso, o vento no momento é 1110 graus, 13 nós. Liberado agora. Tranquilo, Matheus, 2 Juliette, 63, 2 graus. Dia Gol 1697, chegada bom, que desça 4 mil pés, seja 0113. Milhas, um helicóptero, mantendo 510 e setor. 3195. Esse é o fim da aproximação, aguardando 32 de costa. 1-328 no solo de 32, livre direito, chame o solo 21 decimal 9. Direito 209, no 32. Pois conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Oleda, após direto grid, aciona 5002, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340. Saída da El, Oleda, grid. Motriga, percurso 10, percurso 6, aposta, percurso 10, grid, percurso 6. Lava o teu sul, direto grid, direto posto, conforme. Responda 5002, controle 192. Redstone 305, chame pronto, pushback, só no metro. Chama. Então no boa, gol, na 328, segurou. Targo 328, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette. Recontro 1, autorizado, sinal ILS, desça 2 mil pés, ajuste 10, 13, reporte no localizador. Desce para 2 mil pés, com 1013, 10, 13, autorizado, X-ray da 10, reportaremos estabilizado. Xenero 6149. De coordenar então, deixar o ingresso portão 62 liberado, boa noite 06? Positivo, vai deixar o 62 liberado então. Obrigado, boa noite 06, Oxenai 6320, ingresso a Juliette, observa a liberação, prossegue portão 62, Oxenai 6320. Tranquilo, está visual com o VAR, vai ingressar no 62, obrigado pela coordenação aí dos dois. Bom, tráfego Salvador TAN 3193, está ciente da ótica para autorização. Está 3193, Galeão mantém a escuta aguardando só um minuto, prepara da El Leda Bridge. Obrigado. Para o TAC 2230 com 55, 4 e 40, Salvador. Graças, Xenero 6149. Ó, passarei do 2230. Via 43, aguarda o principal, 2230. Para o TAC com 1108, 4 e 20, alternando Galeão, azul 4089. Direita Indy Alfa, ponte espera torre 11895, altímetro 1013. Tenha um bom voo e bom dia, azul 4089. Direita chama 295, chamar, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, é o 3283, informação ótica, Aracaju, 190. Atenção, escuta, aguardando. Tá 3203, prepare a Puca, Jamo, direto na Caju. Só um minuto. Aguardando, obrigado. Fala igual 600, Debran. 600, boa tarde, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette, 600. Solo, é o Gol 1924, boa tarde. 1924, número 3 para cópia, aguarde, prepare a Puca, Jamo, Aracaju. Positivo, o senhor havia chamado o Gol 1924 há 5 ou 6 minutos atrás? Sim, umas 3, 4 vezes, Gol 1924. Positivo, estamos na escuta e fizemos a mesma coisa, 4 chamadas. Você podia confirmar se recebeu? Negativo, o Gol 1924. Aguarde cópia, só um minuto. Aguardo. Prossegue o táxi 2230? Temo, prossegue em frente. Após segunda direita via Índia e Alfa, retaguarda no Embraer da Azul. Número 3 no ponto de espera, torre 11895, altímetro 10 no 3, bom voo, passarei do 2230. Prossegue, parte principal atrás da Azul, torre 19895, obrigado, bom trabalho. Antes da Juliette, eu no 328. Até a posição antes da Juliette, aguardando, vou no 328. Ah, sim, vamos até a posição antes da Juliette. Está com 8,9 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna a trama do táxi. 806, táxi via parte principal, após Índia e Alfa, ponte espera torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo. Firma de parte, Índia e Alfa, 95.7, até bom dia, está com 806. Chame 6315 no solo aos 37, livre direito, chame solo 21 decimal 9. 219, liberal, chame 6315. Boa tarde, pro Edmário para a chegada Mari, reporte no ideal de descida. Já tá no Delta. Deixa para o 050-5559. O procedimento LS X-ray da pistão 0. 050 para o X. Aguarde para iniciar, tá 3206. Aguardando. 50125, decimal 45. 268-2545, é isso? Primário 12685, o voo. 12685-2545. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5557, controle 119, decimal 8. Autoridade da Ariano, 0, VA, 10, e MAP, e aí via rota do plano, decolada 10, com curva direita na Zael, linda, depois linda, bem, 57, o transpone, 19, 2, 3, 3, 193, portão 3, chame pronto, pushback. Via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, chama 6315. Alfa, reporte antes da Juliette, chama 6315. Estou 3-2 autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Eu matei para a torre. Juliette, Bravo, autorizado o táxi, 70 gestão 8, pode para ingresso na pista no site. Dando um pouco o táxi mais à frente do bang da companhia, via Juliette, portão 08, gol no 328. Gente, via Juliette para o 08, gol no 322, fiz ao contrário. Xané 6141 no solo aos 39, livre direito, chame solo no 219. 219, Xané 6141. Confirma para Sou 3-2, livre decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 14 nós. É o TAN 3193, chamou pushback no portão 3? Afirmo, meu amigo. Aguarde liberação, aqui previsão de mais 2 a 3 minutos, TAN 3193. Ok, obrigado. TAN 6141, boa tarde, em frente via Alfa, aguardando a cidade da Juliette para ingresso. Alfa, cidade da Juliette para ingresso, Xanero 6141. Alfa, cidade da Juliette, 600. Tem a posição, número 600, posição prevista ao 09 e já vai ser liberado, aqui mantém a posição. Mantém. Correu 4089. 4089, prossiga o táxi até o, a cabeceira 10. Na mesma linha mantém. Ali mantém 4089. A 10 minutos. É a previsão para 3216? À sua direita está estacionando um Boeing 737 da Gol. Após me parquear à sua direita, está livre iniciando 9, chame táxi, está 32 no meio. Gente, avisou a Gol. Para a posição Conte, serviço radar encerrado, chame Aracaju 120, decimal 3. Um Boeing 737 no portão 9. Afirma. Pirata, está 32 no meio. Trumbo 3, reporte no localizador, pistão 0. 1003, pode confirmar, desce pra quanto? 697? 2000. 2000, com 697. Pastor 32, decolado 10. Pastor 32, contato radar, suba nível 080, na saída coral. 080 na coral, pastor. Controle mais direto ao meu. Prossiga. Solicita sobrevoo próximo ao externo, senhor, mais a nordeste do mesmo, por 20 minutos, totalmente sancionado o seu tráfego, limitado a 500 pés, permanente na sua escuta. Aracaju, cópia. Prossiga. 3283 Aracaju, 190 está autorizado, direto, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto, Aracaju. Aciona 5016, controle 119, decimal 8. Cruzado Aracaju, nível 190, direto, decolando da 10 com curva esquerda após, Pucajama, direto Aracaju. Aciona 5016, saída 198, TAN 3283. Correto, TAN 3283, no portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. 23. Gol 1924, cópia. 924 Maceió 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após Orago, direto Maceió, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5577, controle 119, decimal 8. Qual transponder? 577. Portão 10, chame pronto, gol 924. 10 chamará o 924. Lima Fox, prossiga, vai 500 pés, destino é Ondina. 3 a bordo. Sentinel Mike Fox. Autorizado. 500 pés da 197 com curva direita, ingressando no litoral sul, corredor Xé. Acionando 0164, controle 119, decimal 8, torre 118, 95, Lima, Mike Fox. Acionamento táxi decolagem, 218.95, altímetro padrão no 0 no 3.